Paz do Senhor. É impossível conhecer Jesus e não se tornar um apaixonado por Ele. Jesus Cristo, pessoa da Trindade, que quando você conhece quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que vai fazer, é impossível você não se tornar um apaixonado, um fanático por Jesus. Eu vou te dar só alguns exemplos. Jesus, Ele mudou o calendário, Ele mudou as eras. Por causa dele, nós dizemos antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje até o comércio, ele é baseado em Jesus Cristo. É Natal, é Páscoa, é Paixão. Jesus é o único que deu a vida, morreu, ressuscitou e está vivo. Se você reparar, é impossível conhecer Jesus e não ser apaixonado por ele. Fanático para mim é aquele que ama Jesus mais do que eu. Você é um fanático? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.